Então, a nossa conversa de hoje é um tema bastante interessante que eu gostaria de falar para vocês, que usei esse livro como subsídio, Mestre dos Mestres, que é uma excelente leitura, sugiro para vocês. E o tema é As Marcas do Cristo. É um tema bastante interessante, né? As Marcas do Cristo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo marcas de Jesus. Paulo, aos Gálatas 6,17. Esta passagem, essa pequena passagem evangélica de Paulo, é uma parte da carta que ele escreveu aos Gálatas. Os Gálatas eram um povo que vivia numa pequena aldeia. Eu não tenho bem certeza, mas me parece, até se alguém lá do fundo souber, possa confirmar, me parece que esse território hoje pertence à Turquia, onde viviam os Gálatas. Então, Paulo escreveu nesta carta, contando assim a sua transformação na época que ele era Saulo ainda, quando ele perseguia os cristãos, ele era um dos maiores algozes em perseguição aos cristãos. E ele, durante o período que ele perseguia, porque ele não acreditava que o Cristo fosse o mestre prometido que viria, né? E ele perseguia, ele matava, ele fez muita coisa ruim, ele espedrejava os cristãos. E ele começou a receber, até tem um livro, Paulo Estevão, que conta essa história em detalhe, não vou falar muito sobre o livro, senão perde a graça para vocês lerem, porque eu vou dizer para vocês que, no meu ponto de vista, é uma das melhores leituras espíritas que eu já fiz. Paulo Estevão. E ele começou a receber mensagens do Saulo, de sua irmã Abigail, que já tinha desencarnado, mensagens mediúnicas, confirmando para ele a veracidade de que o Cristo era o mestre, prometido, que ele acreditasse. Então ele começou assim a... Mas ele teve a confirmação mesmo, quando ele está, quando conta aquele lindo trecho da estrada de Damasco, que se fez um clarão em seus olhos, que ele não enxergou nada, perdeu a visão no momento. Quando ele voltou a enxergar, ele viu Cristo dizendo para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi nesse momento que ele sentiu no eu dele, no interior, uma grande transformação. E não, ali ficaram, naquele momento, ele teve certeza que era Jesus que estava com ele, né? As marcas do Cristo. Ficaram nele, né? Ficaram no seu físico, pelo sofrimento que ele se submeteu, porque ele ficou com remorso de tudo que ele tinha feito. Ele jejuou para ver se ele conseguiria se libertar daquele peso, daquele remorso. Ele ficou debilitado naquele período que ele estava naquela luta interior. Mas a maior transformação de Paulo foi porque a partir daquele momento ele adotou o nome de Paulo. Foi interior, não foi exterior. O sofrimento não foi fácil, mas a transformação moral dele foi muito, muito grande. A partir daquele momento, ele foi o maior divulgador do cristianismo primitivo da época. Né? Inclusive, ele auxiliou em fundação de igrejas e tudo. Eu sempre comparo essa transformação do ser humano, essa reforma íntima, como quando a pessoa acha uma pedra preciosa. Ela sabe que dentro daquela pedra bruta tem um brilho muito grande, mas ela precisa ser lapidada. Ela precisa passar por vários processos de atritos para que ela possa se tornar uma joia, para que ela possa brilhar de verdade. Assim somos nós. Para que nós possamos carregar as marcas do Cristo, é necessário esse processo de lapidação do nosso eu, do nosso interior. Nós precisamos trabalhar o nosso interior. E isso não é um processo fácil, porque nós precisamos nos desapegar de muitas coisas. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Não é um processo fácil, mas o importante é começar. É começar esse processo de transformação interior. Porque as marcas do Cristo não vão estar no nosso exterior, vão estar no nosso interior, nas nossas ações. Naquilo que nós fizermos, ali vão estar as marcas do Cristo. Quando Cristo passou pela Terra, Ele nos deixou todo um legado para que isso fosse entendido por nós e que nós pudéssemos conseguir essa lapidação interior. Lembremos-nos da sua promessa. As ovelhas que Deus a mim confiar, nenhuma se perderá. E tivemos a certeza disso com a história de Paulo, que ele resgatou essa ovelha que estava perdida. Ele conseguiu a resgatar. E assim nós temos a certeza que estamos sobre a tutela deste nosso irmão que um dia pisou na terra, amoroso, amigo, que está sempre conosco, que é o Mestre Jesus. E isso nos conforta muito o nosso coração, porque a gente não se sente mais sozinhos, a gente se sente amparado, tem a certeza que tem o amparo do Cristo. As marcas do Cristo nos trazem a certeza de um espírito puro, de um espírito pleno, que trouxe e ensinou para toda a humanidade o amor, o perdão, a caridade, a solidariedade entre as pessoas. Ele veio nos trazer tudo isso. Mas um dos seus maiores feitos, uma das primeiras demonstrações dele foi da humildade. Quando ele começou a sua trajetória, ele nos deu o maior exemplo de humildade. Quando ele buscou Pedro e André, dois pescadores, para serem seus auxiliares nessa grande missão que era trazer o amor na terra, que era essa transformação que haveria entre as pessoas. Ele poderia ter convidado pessoas importantes, ele poderia ter convidado pessoas influentes. Não, ele convidou dois pescadores, foram os primeiros a ser convidados. Ele convidou gente simples, ele convidou gente humilde, ele convidou analfabetos, porque ele dizia que não se escolhia os preparados, que se preparava os escolhidos, porque ele escolhia pela alma, porque ele enxergava a alma das pessoas e sabia que aqueles iriam seguir o que ele trouxe para a terra, que eles iam dar seguimento ao seu trabalho. Então ele convidou as pessoas mais humildes, ele sempre fez se acompanhar pelas pessoas humildes. E ao mesmo tempo, ele nos deu esse exemplo de humildade, que para se fazer um trabalho do bem, não precisa sermos pessoas importante, precisamos ter bom coração. E ele sabia que aquelas pessoas dariam continuidade ao seu trabalho. Aí eu pergunto, e como estão as marcas do Cristo em nós? É um momento de reflexão, né? Se a gente para para pensar o que são as marcas do Cristo, como elas estão no nosso coração? Já abrimos o nosso coração para o bem? Já nos desligamos um pouco de tudo que é material, de ser poderosos, de ser importantes? Porque nada disso vai ter valor aos olhos do nosso Pai. Mas o que carregamos dentro do nosso coração? O que carregamos dentro dele? É interessante que cada um faça essa reflexão com o seu eu, né? Se já afloramos para o amor ao próximo, que precisa aflorar esse amor ao nosso próximo. O que é o amor ao próximo? É se sensibilizar com a dor alheia. É auxiliar aquela pessoa que precisa, não com o que nos sobra. Porque o que nos sobra nós ia botar fora mesmo, mas com aquilo que a gente tem, dividir com quem não tem, né? Isso que é importante. Todos os trabalhadores do Evangelho, os trabalhadores que trabalham na área do bem, eles devem ter registrado em seu coração já as marcas do Cristo. Porque muitas vezes vem ao nosso encontro pessoas que precisam de ajuda. E nós precisamos acolhê-los com humildade, com carinho, com respeito, não tendo vergonha de demonstrar as marcas que Jesus já deixou em nossos corações. Porque tem pessoas que têm vergonha de falar em Jesus. Tem vergonha de dizer que é espírita por causa dos preconceitos. Eu tenho o maior orgulho do mundo de dizer que eu sou espírita porque eu faço parte de uma coisa boa. De uma coisa que divulga o amor, a caridade. Por que eu vou ter vergonha de fazer parte de uma coisa boa? Respeito todas as religiões, mas amo ser espírita. Agradeço a Deus a cada dia da minha vida. Porque foi um divisor de águas na minha vida, ser espírita. Então a gente tem que ter orgulho de algo que é bom. Se já estamos preparados para a chamada do Cristo, vamos deixar transparecer no nosso coração, na nossa personalidade, as marcas de Jesus. Jesus veio nos ensinar a ter paz de consciência.